Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com poder da sua voz, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, teu vento sopra em mim, tudo eu dou a ti outra vez, cantarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Outro nome.